tempo que eu não penso em ti. Ó Deus, me dá uma chance para me reconhecer. Ó Deus, eu não consigo nem ao menos perceber que o Senhor me deu a vida para te engrandecer. Se eu pudesse contemplar o que o Senhor já fez por mas eu não consigo ver o que o Senhor me fez saber. Vem me levantar, Senhor. Quero sentir o seu amor. Quero sentir sua presença inundando a minha vida. Senhor, eu preciso de ti. Vem me levantar, Senhor. Quero sentir o seu amor. Quero sentir a presença inundando a minha vida. Senhor, eu preciso de ti. Senhor já fez por mim, mas eu não consigo ver o que o Senhor me fez saber. Me ensinou o seu amor, me ensinou o que é amar. Só tu levantas o caído, só tu podes me ajudar. Vem me levantar, Senhor. Quero ser.